lado, em outro mostrado. Em camadas branco e preto separados ou temperados, na resolução de uma boa panela, que por causa disso define com exatidão a cor do fogo da vela. Que capturada, acesa, revela o brilho no rosto da velha, em um espelho quebrado que colocado na mesa por ela. Enquadra uma fotografia em outra fotografia, tendo como fundo a luz do dia, luz que escurece todo o universo interior, que pouco esconde a beleza da complexidade do que restou pra se ver, do que se pode entender, metalinguisticamente dizendo pra você, do que se viu, pode se ver agora guardada a imagem congelada em um quadro em cima da TV. Da TV. E essa luz que revela, ilumina o sentir, faz lembrar que só ver não é suficiente. É o abrir da janela que te leva ao mundo da cor que você quiser. Olhar do pensamento transforma a mais bela imagem. Linhas criam traços como se fosse miragem. Quer capturar algo que nunca tenha sentido, que o mundo entenda em tons de cinza ou colorido. Vamos saborear esse momento, desenhar com luz e contraste. Parece referência com o tempo, mesmo que a folha desgaste. Reparar detalhes, encontrar na ausência a lembrança da essência que traz pra perto a distância dos que amam, que já faleceram ou que desapareceram. Fotografia é mais que um simples rascunho, é falar do objeto e sujeito como testemunho, pois ela constrói significado. Cabe a nós o desafio de ler cada quadro criado, retratar o que for revelado na poesia escrita em luz, de emoções que ela conduz, mesmo permanecendo em silêncio, sua pose seduz. Pelos instantes que se perdem por sua magia ao alimentar, seja qual for o sentimento, é o que vai preservar, independente da mensagem que ela tenha a passar. Fotografar é registrar o mundo, é congelar o segundo para que ele nunca se acabe, é fazer um contato profundo no intuito de algo que talvez seja tarde. Revela, ilumina o sentir, faz lembrar que só ver não é suficiente. É o abrir da janela que te leva ao mundo da cor que você quiser. São quadros que quase trazem o tato, atos retratados, complementados por sons guardados na imaginação. Atos retratados ou fatos enquadrados são quadros esculpidos pela luz, moldados durante a mutação. Fotografar é ação que consiste em recolher fronteiras entre momentos, depoimentos dados pelo tempo, retratada a mutação. De muda nada tem, a imagem, ação congelada pode trazer o olfato, o fato, um gosto de luz que faz bem. Todo sentido faz sentido quando sentido por algo tido como poesia. Até a vida se retoma na redoma quando se sai do coma da comunicação. Ação como mente moldada a ponto de vista e ângulo que vem da gula, de comer imagens em várias posições e chegar ao êxtase das intenções. Sendo assim, é sempre um prazer fazer uso do recurso e me recuso a abrir mão, pois de fato até retrato 3x4 traz luz à visão, iluminação, revela a cor da alma de quem faz. Guerra ou paz, tá no momento da mente de quem se encontra da lente pra trás. E essa luz que revela, ilumina o sentir, faz lembrar que só vê.